8 minutos. Ela, ontem nós conversamos, entrevistamos aqui a diretora-geral da UniOeste, Campos de Foz do Iguaçu, professora Renata Camacho, ela fazendo reclamações a respeito das dificuldades financeiras que vem enfrentando o campus da UniOeste aqui em Foz. E eu vou conversar agora com o professor Paulo Sérgio Wolff. O professor Paulo, ele é reitor da UniOeste, para saber direitinho como a respeito dessa situação. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por atender a nossa solicitação. Reitor, dá para o senhor explicar para a gente qual é a real situação, reitor, da situação da UniOeste, o campus de Foz do Iguaçu, até em função dessas reclamações que a professora Renata fez? Nós temos que, para o pessoal entender, primeiro assim, nós tivemos no passado, 4 anos atrás, por exemplo, nós tivemos cortes de 40% no custeio, e 15% custeio. Então, nós já chegamos no passado a trabalhar. Eu era diretor-geral do campus de Cascavel, a professora Renata já era diretora do campus de Foz do Iguaçu, né? Chegamos a passar 2 anos praticamente, o primeiro ano com 40% de corte no custeio, e no segundo ano com mais 15%, o que dava 55% de corte. No que nós assumimos a gestão em 2012, né? Nós fizemos já no mês de fevereiro uma conversa com o governo do estado e houve uma reposição. E houve uma suplementação de 100% no nosso custeio. Então, que era, tipo, para a UniOeste inteira era 5 milhões de reais, passou a ser 10 milhões de reais. E nós fomos aí, durante os anos, aí, melhorando o nosso orçamento. Então, nós tivemos aí, hoje, o custeio nosso programado está em torno de mais ou menos 13 milhões de reais, em orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, o que dá um aumento de 150% nesse custeio. Agora, nós sempre também temos, isso já é até estranho, porque a professora Renata já era o sexto ano, praticamente sétimo ano, que ela está na gestão da direção geral do campus de Foz, sempre no início do ano, até fechar a contabilidade do ano anterior, abrir orçamentos, sempre teve, a gente teve os atrasos, tem que saber administrar. E para nós, mais importante é em fevereiro as aulas iniciarem, com as atividades de ensino, pesquisa e extensão em funcionamento, uma questão de prioridade. Já o ano passado, conversando com os alunos, em reunião na reitoria com os 5 diretores gerais dos campus, nós já prevíamos que íamos ter essas dificuldades no início de ano. Mas a UniOeste tem recursos que podem ser alocados, como são das prioridades, e depois repostos. É uma questão de planejamento. Nós estabelecemos que a prioridade em investimentos daí seriam para fazer os restaurantes universitários, o que já foi assinado, inclusive, agora, há 15 dias atrás, os contratos de execução desses restaurantes universitários. E para custeio, de sabedores todos dessas dificuldades que se sempre tem no final do ano, nós fizemos, até foi feito com a pró-reitora, uma reunião com os diretores gerais, que a prioridade é nós, nesse primeiro momento, fazer as atividades da universidade e dos campos funcionarem. E qualquer outra coisa que seja feita seria a posterior, porque você reloca o dinheiro de certos recursos, coloca para funcionar. Quando o Estado remete, passa os recursos provenientes ao nosso orçamento, a gente repõe. Eu já falamos com ela e ela, por prioridade, isso é uma opção dela, ela dirige o campo de depósito, ela tem, por exemplo, investimentos aí para comprar um carro. A gente já orientou ela até que esse dinheiro, esse carro, nesse momento vamos utilizar para pôr em funcionamento o campus, né? E certo. A posterior, no que seja bem aos recursos do Estado, a gente pega e adquire esse veículo. Mesmo porque tem um contrassenso você achar que está faltando dinheiro de custeio, porque esse carro, inclusive os recursos para comprar esse carro em torno de 90 mil reais, foram até através de economias do custeio do ano passado. Então é um contrassenso você falar que falta dinheiro para custeio, você conseguiu, através de economias, segurar com um carro que é uma prioridade e também é uma necessidade. Só que assim, nós todos, né, e os demais campos também, estamos agora no início do ano, sempre é muito difícil para nós. Mas nós tivemos também muita suplementação de folha de pagamento. Tem que verificar que nós tivemos uma reposição no quadro de nossos o plano de cargo de salário dos nossos funcionários, que nunca tinha sido implantado na UniOeste, foi o que deu impacto na nossa folha. Por exemplo, os professores tinham uma perda de 16 anos do passado, tanto da gestão do governador Lerner como do governador Requião, uma perda de praticamente 30% salarial. O governo atual, o governador, fez um trabalho junto com a universidade, junto com os sindicatos, né, estabelecemos uma recuperação disso em 4 parcelas anuais de 7,5%. Então tem, não podemos falar, o orçamento mesmo da União Oeste era 190 milhões de reais há 2 anos atrás. Hoje já estamos com 323 milhões de reais de orçamento por ano. Então, se aumentou de 190 milhões para 320 milhões e não está dando dinheiro para as coisas, nós temos que rever, eu vou chamar para o senhor Renato e rever o que está acontecendo. Porque o orçamento quase que dobrou e nossas atividades também não aumentou tanto o número de cursos e atividades. Então, por isso que eu digo, isso é uma questão de estabelecer prioridades e um cronograma e um planejamento para que durante o ano as atividades ocorram e as aquisições que necessita a universidade sejam feitas os seus investimentos. Ah, professor, não sei se o senhor acompanhou a entrevista da professora Renata, reitor, dizendo que às vezes que falta, que ela tem que remanejar tanto as verbas, né, que hoje a prioridade é ela pagar os estagiários, não quer deixar os estagiários sem receber, e que aí com esse pagamento, às vezes falta dinheiro até para comprar as coisas básicas da União Oeste Foz, com produtos de limpeza, e ela alega que pode faltar até papel higiênico, e que as portas, as atividades, os serviços prestados pela União Oeste aqui, eles podem estão correndo o risco de serem paralisados devido a essa falta de verba, né? Mas agora o senhor disse que é necessário fazer um remanejamento e um planejamento melhor, é isso? Claro, você tem, a professora Renata tem em caixa 90 mil reais para comprar e adquirir um veículo. Já foi conversado com ela, para que ela, nesse momento, vamos atender as necessidades dos nossos alunos, dos nossos professores e funcionários desenvolvendo atividades da universidade. O veículo nada impede se compra daqui um mês, 2 meses. Eu não estou questionando a necessidade, a prioridade do compra do veículo. É necessário. E é mesmo porque a gestão dela tem essa prerrogativa de estabelecer essas prioridades. O que nós estamos orientando que nesse momento, e não é só com o dinheiro desse veículo, outros recursos da universidade, a pró-reitora andou disponibilizando para o campus de Foz. Mesmo porque também os recursos começaram a vir. Nós tivemos tendo assumido agora o secretário Sebastiano, a Secretaria da Fazenda do Estado, está pagando as contas, está recuperando os valores para custeios, estão sendo repassados. Claro que não na quantia, de repente, que nós estamos programados em orçamento, mas está tendo todo um esforço do governo e de nós de o mais rápido possível recompor a questão financeira, vocês todos sabem, tanto do Estado como também, em consequência, da Universidade, que é um órgão do Estado. Agora, eu vou chamar novamente a professora Renata e novamente dar essa orientação. Não posso dar determinação porque ela tem autonomia para gerenciar seu campus. Mas já foi feita essa conversa 2, 3 vezes e foi feito até um tipo de apelo, que nesse momento de dificuldade a gente pegar e estabelecer como prioridade. Isso foi acertado com os demais diretores dos demais campos também. Todos nós estamos passando dificuldades, mas nós temos mecanismos para suprir, passar por essas dificuldades, nem paralisar as atividades de nossa universidade. E isso é que nem na nossa família, ou qualquer outro investimento que a gente queira fazer, que necessite, pode ser, de repente, passado para aqui 1 mês, 2 meses. Certo, reitor. Tem alguma previsão de que essas verbas sejam repassadas no valor destinado exatamente para a União Oeste Campus de Foz do Iguaçu? Se bem que a reitora falou, professora disse que é a situação em outros campos também, né? Não, mas você tem assim, eu tenho na nossa universidade, nós temos recursos federais, recursos estaduais, nós temos uma série de fontes de recursos. Certo. Então, mas o mesmo dinheiro federal, tem dinheiro federal que a gente necessita de repente no mês de fevereiro, vem só lá em outubro. Mas eu coloco, a gente pega de outros recursos que temos, coloca, aloca, faz a prioridade, adquire aquilo e a posterior repõe. É só um planejamento. O senhor, agora daqui a uns dias, vai ser inaugurado o auditório do Campus de Foz. Fazia anos que não tínhamos investimento no Campus de Foz e novas obras. Vocês lembram bem, nós tínhamos lá os blocos de salas de aula, a biblioteca, o auditório, foi feita a pavimentação do campus, mas fazia tempo que não tinha investimento. Eu acho que está programado agora para o mês de maio, abril, junho, nós fazemos a inauguração de um auditório muito bom que vai suprir certas necessidades. Então nós temos na Oeste recursos para custeio, recursos para folha de pagamento e recursos para investimento. Todo mundo sabe, o início do ano, para nós, sempre a prioridade número um é custeio para que as atividades funcionem. Daí, a posterior, durante o ano, vamos fazendo os investimentos, Tanto é que 15 dias atrás eu assinei já o contrato de restaurantes universitários em Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Foz. Semana que vem estou assinando para o campus de Toledo e para o campus de Beltrão. Então não tem, nós, os recursos existem. E vai de nossa universidade, juntos, todos nós, para estabelecermos um planejamento. Claro, nós temos um baseado, sempre se baseia na lei de orçamento do Estado. É uma LOA que é aprovada pela Câmara, pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, sancionada pelo governador, e com ela que nós trabalhamos o nosso orçamento. Os recursos gradativamente bem-vindos. E nós temos, é nossa função fazer esse trabalho de. Fazer esse trabalho de manter o fluxo, fazer essas colocações desses recursos de maneira em cima das nossas prioridades. De qualquer maneira, o senhor vai já conversar, né, novamente com a professora Renata, que é diretora-geral da Unioeste aqui em Foz do Iguaçu, né, e colocar isso para ver se vocês, né, se chegam, né, a uma conclusão, se chegam a uma exatidão, né, olha, não pode remanejar esse valor que tem em caixa, 90 mil, ao invés de comprar um carro agora, né, paga as despesas, compra o carro depois, né, mantendo... O carro, ela não vai perder nenhum recurso. Claro. A única coisa é ver se a senhora entende. Ela desloca, agora tem as atividades funcionando, as necessidades de custeio para que o campo depois de condições de ter as atividades. No segundo momento, já o governo repassa o recurso, a gente repõe no recurso e ela compra um automóvel. Mas não é só, viu? Não é só isso, é uma série. Eu tenho, por exemplo, guardado, a pró-reitora já conversou com os próprios diretores para nós fazer esse trabalho. Nós temos os recursos que nós temos do vestibular que foi feito em dezembro. Esses recursos são para bolsas, para serem gastos durante o ano inteiro. Nada impede que nesse momento você pegue esses recursos, faça, aloque para cá ou para lá, desde que você tenha a responsabilidade de depois repor. Certo, certo. Então a gente vai aguardar então as próximas reuniões entre... Eu vou procurar conversar com ela e tentar orientá-la novamente. Certo. Né? Para que assim, a gente faça um trabalho, o principal para nós temos tido os avanços. É visível os últimos 2-3 anos, os avanços que teve, como contratamos 85 professores no ano passado. Esse ano em janeiro nunca houve na Universidade Brasileira a contratação de professores no mês de janeiro. Todo mundo sabe que sempre os professores eram contratados lá em maio, abril, junho e dava greve, paralisação por falta de professores em sala. Esse ano nós contratamos os professores, 43 professores, no mês de janeiro. Os nossos professores estão tendo a recuperação de perdas salariais de 30%. Os nossos funcionários não tinham sido aplicados na Unioeste, em todas as demais universidades do Estado tinham sido aplicado o plano de carreira, aqui ficou 6 anos paralisado. Nós recuperamos isso. Implantamos o ano passado, em janeiro, o plano de cargos salários, deu ganhos reais para nossos funcionários em torno de média de 20%. Certo? O custeio nosso aumentou em 150% nos 2 últimos anos. E em 4 anos, se Deus quiser ajudar e todos nós trabalharmos, eu vou conseguir dobrar o orçamento na nossa cidade de 190 milhões de reais para 380 milhões de reais. Vai de agora, todos nós trabalharmos para que esses recursos sejam de fato voltados aos fins da nossa universidade. Agora, em certos momentos, isso é normal, tem períodos que nós temos que saber também apertar um pouco o cinto, para que depois, em outro momento, nós tenhamos os benefícios das necessidades da nossa universidade. Certo, e trabalhar em conjunto, né, professor, para que se chegue a um consenso. Obrigada, professor, o reitor da Unioeste, Paulo Sérgio, pela sua participação. Obrigado a vocês todos e uma boa tarde.